ferir coração. Se é mais uma no DJ, já sabe, né? Bora, DJ Ives, sabe canta, vai. Pior que cair do cavalo é não te ver. Ô morena, que saudade de você. Respeita a cachaça que hoje eu vou beber. No forró lembrando de você. Saudade da porra em meu coração. Sem tu não tem vaqueiro não. Como é que chama na porta? Sem tu minha vida. Ô saudade da bexiga. Volta, volta pro seu vaqueiro. Vamos voltar pro seu galego. Volta, volta pro seu vaqueiro. Vamos volta, volta, volta. Volta, volta pro seu vaqueiro. Amor, volta pro seu galego. Volta, volta pro seu vaqueiro. Amor, volta pro seu galego. Alô, meu parceiro Val, da Casa do Norte, Campanela. Bora, Cezinho. Pizzaria Palácio, tamo junto. Pior que cair do cavalo é não te ver. Ô morena, que saudade de você. Respeita a cachaça que hoje eu vou beber. No forró lembrando de você. Saudade da porra em meu coração. Sem tu não tem vaqueiro não. Como é que chama na porta? Sem tu minha vida. Ô saudade da bexiga. Volta pro seu vaqueiro. Vamos voltar pro seu galego. Volta, volta pro seu vaqueiro. Vamos volta, volta, volta. Volta, volta pro seu vaqueiro. Amor, volta pro seu galego. Volta, volta pro seu vaqueiro. Vamos volta pro seu galego. Bora, neném do Bosa! Da Brito Motors, um abraço pro Caio Costa, tamo junto!